Esses dias, tava pensando. Acho que a vida é como um zoom no último suspiro. E nós esperamos o primeiro dia 1 do ano seguinte chegar pra mudar. Tá. Legal. Outra solução temporária. E o resto do ano? Creio mesmo que se você quer ver algo substancial em específico, seja isso em específico. Mudança mesmo. A verdade é arrebatadora mesmo. Eu só apoio a realidade hoje, ó. Que parte do nosso ego quer agradar todo mundo. Todo mundo. Eu acho que é aí que começamos a fazer tudo no mínimo pela metade. Principalmente amar, que é o mais importante. Eu peço que vocês não escandalizem com como eu tô dizendo, o que eu tô dizendo não, mas... Posso ter colocado o máximo de rancor possível em várias músicas que eu mostrei. Isso era só um escudo de papelão pra um coração quebrantado, sabe? Um interior doente mesmo. E quando a gente tem necessidade de cura, de qualquer enfermidade, a gente externa isso. Às vezes em forma de tragédia pessoal mesmo. É sim, mano. E sinceridade não faz de nós menos viris, não, sabe? Hoje eu sou homem. Não me omito mais diante do que eu sinto, não, e... Se for pra errar o que é natural e faz parte da ordem natural do que cresce e não tá morto, que seja agindo de acordo com as minhas próprias percepções, mano. Que seja de acordo com as nossas próprias percepções, mano. Não alheia, sabe? Eu penso que a sociedade, na sua maioria, sem querer julgar ou condenar, eu só tenho essa perspectiva agora. A sociedade segue a tendência de lidar com a verdade só quando é conveniente, sabe, mano? Revejamos os nossos conceitos mesmo, seja você mesmo sem ter que sofrer pra isso, sabe, mano? Se escute mesmo. Quem vitimiza é tão vítima quanto. Não que isso justifique qualquer escolha e ou erro, mas você só vai considerar o próximo quando considerar a si mesmo. Respeitar o próximo quando respeitar a si mesmo. E amar o próximo se amar a si mesmo, entende? E amar, que eu digo em si, é longe do egoísmo, é se ver no próximo de igual pra igual e sem se autodenominar superior, sabe, mano? Devemos tratar como queremos ser tratados mesmo. Não faz sentido nenhum o contrário, não. Eleva o que trouxe, volta com o que foi, colhe o que semeia. Eu só tô dizendo isso porque eu não sou perfeito também, não, mas eu quero ser justo, quero ser justo. Digo isso de coração mesmo, isso se faz o suficiente pra que sirva. Como eu espero que sirva, pra qualquer um que tem coração, mas em especial pros mais desfavorecidos mesmo, sabe, mano? Pros irmãos, pras irmãs de luta e causa, pro povo negro, povo pobre, humilde mesmo, sabe, mano? Eu amo vocês. Desculpa alguma coisa, de coração mesmo. Ame mesmo. Paz.